pelajaran di kuadri gua sudah di zona itu sampai dia S2000, saída da restrição de velocidade, porém mantém a fila de tráfego 3170. Ajuste de altimetro 1016. Afia. Boa, 9606, para o plano, confirma, a bordo, 4 bordo, 2 correndo, portamento. 9606, confirma, 135 a bordo, táxi é Índia, reporta, ponto de operador no 0 pronto, aqui negar no 0, 16. 136 a bordo, voo, 9606, 1-6, Índia. Meia, solas 48, livra direita, taxia Alfa, Juliette, portão 02. 7-4, chamo centro Recife, 125-45, e vou na proa do Alfa Romeo 363. 2545, Alfa Romeo 363, certo. Por 606, autorizada a linha de colapso no 0120 graus 08 nós. 070, pequeno desvio à esquerda, entre 3 e 4 milhas à esquerda, para essa formação. Quente, 3170. Controle 120-8. 208, voo 1-6-0-6, grato. Corre, voo 1-8-9-6, recolhendo ao 370 João Pessoa. Corre, boa noite, voo 1-6-0-6, decolou na sua escuta. 6-0-6, boa noite, contato radar, voo 390, saída PUC. Contato radar 390, saída PUC, voo 1-6-0-6. 8, aciona 5444. 370 para João Pessoa, país 58. Puca, Aracaju, 208, controle 5444. Correto, ponto push. Porta no 04. Localizador, tá 3170. 3170, chama a torre 1-1-8-9-5, bom pouso. 295, boa. Oi, Salvador, muito boa noite. Tá 3170, passando Simbra, embaixo travado, João. 3 170, boa noite, vento 130 graus, 07 nós, autorizado pouso, pistando zero. Confirmando 130 com 17? Com 07, confirmado. Ok, ciente, livre pousando 0317. Poderia confirmar 3170 se tem chuva sobre o campo? Negativo. E QNH agora 1005. Recente, obrigado. Só uma chuva na final de 3 milhas. Voo no 606, chama centro Recife, 1225, decimal 45, bom. 1245, gol no 606, boa noite. Solo 59, taxia à direita, Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette, para 612, ligando direita, 2370. Torre Salvador na escuta do Tango Mike Charlie. Mike Charlie, afirma. Bom dia, senhor. Solicitando autorização de reboque, área remota, posição de número 12 para o Finger de número 5. Dado reboque, reporta no terno Tango Mike Charlie. Será feito, graças, senhor. Quatro 0 6 2, bom dia, senhor, identificação, desça 2000 pés via chegada à maré, ajuste de altímetro, 1-0 no 5. Já tem 2000 pés via chegada à maré, 1-0 no 5, fazer com 4-0 no 5. voador, o Gol 1896, no Gate 04, para puxa, acionamento. 896, autorizado, puxa, por táxi. Vou dar para o táxi, 1896, da Gol. Salvador, o Gol 1896 para o táxi, nosso POB é 181, 2 horas e 37, autonomia, alterna Fortaleza. 1896, táxi é Índia, reporta, ponto de espera pronto, que legal, no 015. Afirmativo, reporta na, pronto na Índia, com 1015, Gol 1896. Corre o Gol 1896, pode estar pronto, da 1-0. 1896 aí, autorizado, a linha decola pista no 0, vento 140 graus, 0-6. A linha decola no 0, Gol 1896.